Sometimes You said it's over. I'd like to break the chains you put. Ce soir, viens m'embrasser. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va rien changer. Ta décision est prise et tu vas me quitter. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi revivre encore un peu de ces temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de me vanter encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. M'embrasser, c'est toi qui vas partir, alors pourquoi pleurer? C'est pas la fin du monde, on n'est pas le premier à se quitter. Viens m'embrasser, je ne me parle plus du mal que tu me fais. Avec le temps, tu sais, tout devrait s'arranger. Viens m'embrasser. Got their brains in solid gold.

Thank you. una canción me recuerda aquel ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer. Se fue con su canto triste a otro lugar, dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba, viejas melancolías, cosas del alma. Llegan con el silencio de la mañana y cuando salgo a verla vuela a su casa, donde va que mi voz ya no quiere escuchar, donde va que mi vida se apaga si junto a mí no está. Quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alma, viejas melancolías, cosas del alma. Llegan con el silencio de la mañana y cuando salgo a verla vuela a su casa, donde va que mi voz ya no quiere escuchar, donde va que mi vida se apaga si junto a mí no está. Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla.

se trouvait jamais, ce n'est qu'un pas vers le regret. L'amour, c'est quoi? Les tout petits espoirs qui font les grands chagrins, un bien qui fait du mal, un mal qui fait du bien. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est toi. Je fais semblant de rire de tous mes souvenirs qui sont pour moi autant de larmes. Semblant de m'étourdir avec d'autres sourires, semblant de retrouver des chambres. Et tout au fond de moi, toujours la même voix, parmi tous ces prénoms de femme. Toujours le même amour, le même feu, la même flamme. Vers le regret. L'amour, c'est quoi? Les tout petits espoirs qui font les grands chagrins. Un bien qui fait du mal, un mal qui fait du bien. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est when è solo una vivi is all the and the space in between us. The telephone can take the place of your smile, but you know I won't be traveling forever. It's cold out, so hold on and do like I do. Close my eyes and I'm with you, and all that I saw when I knew you is only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do when I'm all my love. soleil doux and if you saw my love you'd love her too and I love her she gives me everything My lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will. And I love her. Yes, I donna di un solo uomo tu non sei, malgrado questo non ti lascerei, chi più amo sei tu, ehi, sempre al momento giusto te ne dai. Ritorni quando io poi me ne andrei e non tornerei più. E la prima al mondo che io sposerei, per contro tu non ti innamori mai. Sei senza anima tu, e i accettare quale come sei, perché mi fai soffrire e poi mi dai sempre di più. Mi va, ti grido va l'inferno, ma mi va, rapporto di amore che mi dà, tutto all'infuori di serenità. E poi mi va, proprio perché non c'è continuità, e un giorno appena che sei via da qua, penso con chi sei già. Ehi, presumo che per ogni nostro addio c'è sempre un altro uomo al posto mio, ma poi spero di no. Ehi, la donna uomo ecco cosa sei, ma non i sensi tuoi e i sensi miei, liberarmi non so. Mi va, ti grido va l'inferno, ma mi va, rapporto di amore che mi dà, tutto all'inferno fuori di serenità. E poi mi va, ti grido va l'inferno, ma mi va, rapporto di amore che mi dà, tutto all'infuori di serenità. E poi ti grido va l'inferno, ma mi va, rapporto di amore che mi dà, tu vuoi fuori di serenità. Se suari il fosso asì, ne di pa che ti esite, ti fe mal pur le plesir che vuare nome, come il giue d'ante me. Se pur persone e vare tu per pur rien, moi je n'en peux plus de toutes tes caprices, des jours où tu m'aimes, des jours où je glisse tout au fond de l'ombre, tout au bout du vide, de ce nuit trop long. Mon cœur se ride, je n'ai plus la force de toujours t'attendre. Solide le corps, mais les bois étendent. Ma vie se disloque, je me barricade. Ce soir, je me moque bête de robade, je vais lire entre les lignées, deviner entre les mots. Je m'accroche au moindre signe, naufragé sur ton radeau. Je ne suis qu'un fou peut-être, et tu joues de mon amour comme avec ces marionnettes dont l'enfant se lasse un jour. Moi je n'en peux plus de tous tes caprices, des jours où tu m'aimes, des jours où je glisse tout au fond de l'ombre, tout au bout du vide, des nuits trop longues où mon cœur se ride. Je n'ai plus la force de toujours t'attendre, solide le corps s'aime les voix étendre. Ma vie se disloque, je me barricade. Ce soir je me moque de tes saber que esta mujer era su tua, aceito y acompaño, fui en París. Y así entonces de repente, eu deixo a rua. A noite é longa já, não dormo mais. Sei que estou errado, mas assim é minha vida. Te digo que jamais lá voltarei. Me senti pobre homem sem saída. Ela me tomou a mim, não a tomei. Amigo, eu não sei mais o que fazer. Estou envergonhado, eu me sinto trapo. Foi chantagem com a arma do amor. Ficamos juntos, somente veio a dor. Amigo, eu não sei mais o que fazer, se devo aceitar ou se devo odiar. Foi chantagem com a arma do amor. dois corações numa balança. Está esperando para que lado vai pender. Para só depois jogar a sua aliança. Quem sabe para mim ou para você. Amigo, eu não sei mais o que fazer. Estou envergonhado. Eu me sinto um trapo. Foi chantagem com a arma do amor. Ficamos juntos, somente veio a dor. Amigo, eu não sei mais o que fazer. Se devo aceitá-la ou se devo odiá-la. Foi chantagem com a alma do amor. Ficamos juntos, somente veio a dor. Amigo, eu não sei mais o que fazer. Estou envergonhado. Eu me sinto um trapo. Foi chantagem com a alma do amor. Ficamos juntos, somente veio a la frontière. Oh, ma mère, Recuerdas que al principio del amor tú siempre te reías. Decías que era un juego de los dos que un día acabaría. Y hoy que ya el verano terminó, te vuelves a tu vida. Sientes como yo nostalgia en el avión. Goodbye, my love, goodbye, amor mío. No es una despedida ni un olvido. Goodbye, my love, goodbye. Solo te pido que cuando estés tan lejos de aquí te acuerdes un poco de mí. Ya sé que la distancia te olvida, amores tan queridos. Hoy lo que parece tan verdad, mañana es un olvido. Que a veces un adiós es un final, que nadie lo ha querido. Pero yo sin ti, mi amor, no sé vivir. Goodbye, my love. Goodbye, amore mio. No es una despedida ni un olvido. Goodbye, my love, goodbye. Solo te pido que cuando estés tan lejos de aquí te acuerdes un poco de mí. Goodbye, my love, goodbye, amore mio.

tante cose di colpo va giù. Ma è che il tempo sempre vede al di là, ti sembra più grande quando poi non c'è più amore. Amore, amore, avere te dentro di me mi fa volare. Chiedere chi è quello con te mi fa dannare. Tante cose di colpo va giù, ma è che il tempo sempre vede al di là, ti sembra più grande quando poi non c'è più amor, amor, amor. Sentirti qui forte così mi fa impazzire. Amo, amo, amo. Senza di te sai che cos'è, è un po' morire. No me amenaces, si ya estás decidida a llevar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces, que ya estás grandecita, que ya entiendes la vida y ya sabes lo que haces. ¿Por qué estás? ¿Qué te vas? Y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino

agua dulce o agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre la sola del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Để một mai giả từ vũ khí. Có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với lũy hào sâu. Lỗ châu mai với những địa lôi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này ôi sạch nở sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tuổi thơ mơ năm nào, vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa khóm trúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng dền. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kính trong nghĩa địa buồn bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mơ dòng thương mến bao la. Chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm môi tình quê, có con trâu có nương giàu, thiên đường này mơ ước bao. Sang thăm nhà em với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kính trong nghĩa địa buồn bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mơ dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bát cơm rau thắm môi tình quê, có con trâu, con nương giàu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thấm mối tình quê. Có con trâu, con nương giàu, thiên đường này mơ ước.